deixar cair no sonho da ser para poder dormir, pego com as balanças, revive minha dor com de esperança. Quando a verdade que é nua se bate no sol, eu vou voltar por onde a lua e procurar jardins convencionais e plásticos, vem-me com teus olhos assim. Arranca a terra dos fundos mais secretos dos meus gritos.